Cheney 63 Vermelho, informação de tráfego, um helicóptero Colibri vindo do setor sul, litoral sul, não interfere. Pista agora livre, 120 com 10, pouso autorizado na 10. Livre pouso na 10, 6326. Juliette, 3154, ingresso via Juliette, portão 07. E Juliette pro 07, tá? 3154. Claro, amigo, boa tarde. Controle, muito boa tarde, do Patatelo Juliette, Bravo Delta. Eco Vitor autorizado, pouso capseiro 97, 130 graus com 8, Eco Vitor. Engenheiro, pouso 97, mais Eco Vitor. Juliette Tango Zulu observando o Fokker 100 ali, mantém após. Após o Fokker 100 ali, mantém, Juliette Tango Zulu. Em Maceió, muito boa tarde, Altan 3636, ainda em contato com o centro Recife, para as condições de Maceió, por gentileza. 288-3325, obrigado. 26 solo agora, os 47, direita, 121-9 solo, bem-vindo. 1219, Oxenar 6326, obrigado. Fone definitivo, grato, tá 3636. A 326 livrou. O Xané 6326, táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, o Xané 6326. Salvador, gol 178105 para o pushback retornamento. Gol no 781, no livre, chame para o táxi. Chama para o táxi no 781. 49, frequência livre estacionar, pode 4, bem-vindo. Fora do solo, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, controle 6935, declara agora as 49, bom voo. 6935, boa. E boa tarde ao Papa Tango, Juliette Tango Zulu, gole, passa B200 na sua escuta. Juliette Tango Zulu, sobe direto a nível 00, vigilância radar. Direto a centena, Juliette Tango Zulu. ...4065, informação em curso, Oscar, aguarde um minuto para a cópia. Aguardando. Poderia só adiantar a saída, por gentileza? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Azul 4065, copia. Aqui, amor. Azul 4065, Campinas aprovado, nível 360, rota DCT Leda, DCT Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Zanete, DCT Pirassununga, DCT Mendes. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda após direto Bridge com curva direita. Transponder 5505, controle Salvador 119-35. Afirmativo, 360 autorizado para Campinas, Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga e Mendes. Decola da 10, curva direita. Na Dael, Leda, Bridge, 5505 ao transponder, 1935 ao controle. Azul 4065, transponder 5555. Ok, 5555. Então tá bom, obrigado. Azul 4065, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Salvador, Pantanal, 4790. Prossiga. Solicita desvio de 15 graus à direita para evitar a formação. Mais 20 milhas nada menos, amigo. Sente, dizem. Obrigado. Pantanal 4710. 710, Salvador. Quem recebe como o 4710? Alto e claro. Quem perdeu contato com o trem, transfere, está cruzando 185, descida 150, informação ótima. Ok, sente, aguarde um minuto, Lima Bravo Alfa. Tango Zulu, mantenha a proa 270 sobre vetor radar. Você vai manter essa proa até 7 minutos após direto Vitória da Conquista. Gente, a proa vai manter 270 após 7 minutos, é isso? Voa Conquista direto. Firmo. Gente, o Tango Zulu. Ah, não. Lima Bravo Alfa, decola da pista 17, com curva direita, corredor Axé, 500 pés. Transponder 0134, controle 119-35, torre 1186. Ciente, o Pantanal 4710, desce, mantém o 060. Mil pés, Lima Bravo Alfa autorizado para o acionamento e táxi torre 186. Transformação do seu motor, 3541, parte 3, posição 06, instruções para puxa e acionamento. 3541, livre, chame para o táxi. Vamos lá então, para o táxi, 3401. São Salvador, gol 1781, 156 a bordo, 355 de autonomia, alterna Galeão, próximo para o táxi. Ciente, gol 1781, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá torre 186, ajuste 0012, bom voo. Autorizado via Juliette e Alfa, ponto de espera 1210, chegando lá de 26, 1781. Índia November Alfa, aguarde um minuto para a cópia. Índia November Alpha, copia. November Alpha, voo local, corredor forte até 20 milhas, decola da pista no 7, curva esquerda. Transponder 01115, controle 11935, torre 18, 6 mil pés. 1781. 1781, autorizada, linha decolada 10, 170 com 3. Colagem autorizada da 10, 1781. November Alpha, cotejamento correto, para acionamento e táxi, torno no 86, bom voo. Approach, descend Oceania 6314, passing level 167, Delta 150, information Austin. Oceania 6314, Squawk Ident, cleared Mario arrival, descending maintain flight level 070, altimeter setting 102. Roger, clear Mario arrival, down to 070, and CNH 1012, you got Oceania 6314. Confirme alternado. Confite, Serra Brava, Charlie Fox, 35401. 35401, no táxi via Pátio 3, Juliette Alfa, até o ponto espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 012, bom voo. Atualizando o táxi, Pátio 3, via Juliette Alfa, ponto pronto, ponto espera no 0, 186, 35401. Gol no 648, desça e mantenha 3 mil pés, o ajuste no 10012, para o localizador curva direita, proa, vetoração para o localizador curva direita para o 050. Gol no 648. 682, 3000, 1012, curva direita, 050, para o lock. Gol no 642. Então, decolado agora ao 00, controle 1, 9, decimal 35, vamos. 935, vamos. 48, informo o tráfego 11 horas, 7 milhas e meia, rumo oeste, um Charlie 402, está passando o nível 060 para o 100, gol no 648. Sim. Romeu Bravo, acho que é pra seguir. 400, autorizando até 180. Chegada Mari. Papa Romeu Bravo, Oscar, sendo identificação autorizada. Chegada Mari, desse mantenha o 080. O ajuste 10012. Romeu Bravo, Oscar. 780, 1012, Romeu Bravo. Identificou. Colagem, Montero, 54. Johnny, voa 7 minutos na Pro 270, Conforme instruído, vai aproar agora a conquista direto ao Mike, o Jorge Tango Zulu. Ciente, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, o Gol 781, bom dia. Gol no 781, acione identidade de correção, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha 360, Gol no 781. Subida da El para 360, Gol 781. Tango Zulu, 264. Bora. Gol no 648, curva direita para o A070, desça para 2.000 pés, o ajuste no A092, autorizado ILS X-Ray da pista no A0, reforço estabilizado no localizador no 648. 648, direita para o A70, autorizado o lote. Pantanal 4710, desça e mantenha o 050. 710, desça e mantenha o nível 050. Oceanair 6314, CNM tem flight level 060. Break level 060, Oceanair 6314. O Gol no 642 autorizado para 2.000, confirme. Gol no 648, desse mantenha 2.000 pés. 2.000. Controle, tá passando 075, solicita 080. O Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantenha o nível 080. Mantenha o 080, Juliette Tango Zulu. Salvador, trip 5401, perfil da Dael, passa 1.200 pés. Trip 5401, contato radar na decolagem, prossegue conforme autorizado, suba e mantenha o nível 300. Sobe, mantém 300, nada El 5401. Bravo Alfa, livre decolagem da 17:40 com 10. Salvador Azul 4065, puxa o sonata na 8. Livre acionamento pushback, chame para o táxi, Azul 4065. Chamará, obrigado. Em onda 1500 pés, condições visuais na proa de Paripe, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, desse mantenha 1.000 pés, reporte Vera Cruz, Vitorino de Juliette. Atinge, mantém o 050, Pantanal 4710. Pantanal 4710, desce para 2.000 pés, o ajuste no 012, autorizado ILS, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, ajustado no 012, o Pantanal estabilizado no localizador, Pantanal 4710. Romeu Bravo Oscar, reduza para 220 nós, informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo norte, Alfa 318, tá passando 070 para 060, Romeu Bravo Oscar. Confirma a informação para Romeu Bravo Oscar. Tá para Romeu Bravo Oscar. Reduza para 220 nós, informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo norte, é Alfa 318. Tá nivelando no 060. Romeu Bravo Oscar. Reduzindo para 220, Romeu Bravo Oscar. Tá para Romeu Bravo Oscar, desse e mantenha o 070. 070, ó. Oi, Salvador, boa tarde, conforme o Alemar Bravo Alfa. Gol no 648, confirma estabilizado. A bordo, 4 e meia de autonomia, Ribeirão Preto alterna. Ciente Azul 4065, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Juliette Alfa, 18 e meia, ponto de espera, 1012, obrigado. 4 milhas, matéria 97. Gente, Lima Bravo Alfa, reporte livrando STR. Batarato, Bravo Alfa. Voo no 781, no chame Centro Recife no 260, alterno no 3325. 360, 3325, ou gol. Oi, CNR 6314, descendo em 3000 feet, altimeter 7102. Delta 3000, KNA 1012, Oceanair 6314. Juliette, ciente, voe pelo corredor axé. Reporte farol da barra. Mantenha mil pés, Vitor em Juliette. Ciente. Approach control, Oceanair 6314, just to confirm, we cleared to down to 3000 and KNA 1012, that's right. That's right, Oceanair 6204. Descending maintain 2000 feet, altimeter 7102. Report steps on localizer, Oceanair 6204. Roger, now we reclear 2000, 1002, call established, Oceanair 106314. Está pisando linha aérea, o Pantanal 4710. 4710, completo final semi-atorno, no 86. 586, boa. Escuta Índia Delta November. Oceanair 6314, traffic 12, correction, traffic 10 o'clock, 4 miles, eastbound, maintaining 1000 feet, Papa Alpha 32, Oceanair 6314. Roger, have a traffic on TCAS, Oceanair 6314. Patrol, Romeo Bravo Oscar. Prossiga, Romeo Bravo Oscar. Tinge, mantém 070. Tomás, liberado. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Pantanal 4710, passou o iniciar, baixar e travar, isso é o 4710, informaria que está livre, cuidado na aproximação. Gente, é 710, corrigindo, informará que está livre, ok? Gente, Pantanal 4710. Chame Centro Recife no 260, alterno no 3325. 260-3325, obrigado, até logo. Vitor Índia Juliette, confirme pessoas a bordo. Tá com a 07 a bordo. Repouso 90, Pantanal 4710. Juliette, confirme, foi feito, foi feita notificação? Alternativo, e volta para sair do posto. Sim. Foi informado que não foi realizado o plano, Vitor Índia Juliette. Tá, na final, ali mantém 4 km. Sua plano, a notificação de ida e volta, positivo? Não, estou considerando que foi apresentado. Gente, Vitor Índia Juliette. E alinhar e pronto no 7 de novembro, Alfa. Pai Uniforme, Índia Delta November, na escuta do controle. Delta November, contato radar, 59 milhas noroeste do VLR de Salvador. Acione identificação, mantenha o nível 075 na proa de Paris. Índia Delta November, chame pronto para descida, o ajuste em Salvador no 092. Índia Delta November. A gente aguarda para prosseguir na descida, Índia Delta November. O Goiás, por agora, vai passando o canal, mantendo 080. Juliette Bravo Delta. Serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 080, chame Ilhéus em 1201. Agora, obrigado, até logo. Visual especial negativo para Ilhéu. Você está operando instrumento ou está operando visual especial? Confirme a aeronave que chamou o controle. Vitorinho de Juliette. Está operando visual, Vitorinho de Juliette. Ilhéu. Afirmo, 6327, Oceané, para Ilhéus. Oceané 6327, informação em curso, Oscar, copia. 1510, o ajuste na 012. Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, Libra, escuta. Boa tarde, Pantanal 4710, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, Pantanal 4710, tem. Solo copia, o Oceané 6327. Oceané 6327, copia. Na escuta, 6327. Oceané 6327, Ilhéus aprovado nível 240 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda após direto Ilhéus. Transponder 5007, controle 11935. Gravado. 677. Decola da 10 na prisão da El Leda, 5007, transponder 10935, controle. Oceané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar com outro ponto, 6327. Juliette, chame Torre Salvador, 1-86. 7-8-6. Azul 4065, decolado às 13, controle 6935, transfere, bom voo. Final 35, obrigado. Nós, Vitorinho de Juliette. Prossiga, Júlio, prossiga. Vitorinho de Juliette, pelo Axé, mantendo meu pé. Vai repassar através do azul para a posição 35. Estabilizado. Complete final de minha torre no 86, Romeu Bravo Oscar. 86, grato, bom serviço, Oscar. Faz assim, reporte Pituaçu, inicialmente, o Júlio. Certo, para Pituaçu, Júlio. Azul 4065, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360, conforme autorizado, 4060. O Romeu Bravo, informo que estou com dois traços, um alinhado na cabeceira 17 e outro vindo do litoral sul para pôr na cabeceira 35, ok? O senhor, se for prosseguir 17, vai prosseguir com o número 3. Segue na aproximação para 1-0, então, Romeu Bravo. Sim, estou aguardando a aproximação, aguardando instruções para o pouso, o Bravo Oscar. Ok, vamos deixar quando chega mais próximo aí, se houver condições de capitana no 7. Ótimo, vamos ver o Bravosca. O azul 4065 fazendo...